O garoto mais estranho da casa bebe cacos pra fazer uma garrafa, baby. A barba cresce, a raiva cresce, vendo uma creche juntar a Lady Gaga e o Grêmio. Odeio prêmios, ela geme, mas nem te falo segredos. A mentira é que a perna treme, ela faz o provado creme. Marrom e bege, na pele me protege dos raios. Fico dourado ao sol de certos horários. Eu não tô preocupado com a crise, eu tentei alertá-lo, sempre preparado pra isso. Na hora igual meu relógio suíço, que serve de enfeite de prejuízo. Suicídio, meu antigo eu já era. Eu levito, esquecido, eu não fechei a janela. Magnetizado pelo plano físico, disse pro Chris que eu sou o penúltimo romântico. Quando escrevo algo típico, triplico minhas chances. Que shot em revanche com o Sancho Pança, o James do Bond sem aliança. Aquele que vive sem paciência, não pede desculpa e paga a fiança. Eu não sou criança, ninguém se compara ao estilo que eu faço, não adianta. Muito pelo meu cuidado, me desculpe pelo seu discurso mal fundado. Me desculpa por me sentir culpado, a culpa covarde dos homens. A luz emancipa os anjos. Depois do corona voltar em Los Angeles, no mesmo bairro onde a credibilidade anda, onde a grana manda você calçar a fama. Os rios alagam casas drama, deuses brincando de autorama. Um diamante abaixo de Gana fez o homem branco inventar o diploma. Só pra não encostar na lama, essa eu pensei na Califórnia, ali no paralama. Tchau. Às vezes tô me empolgando, mas já tô bem. É bom não ligar e deixar fluir. Quando isso passar, vou dar rolê lá no paraíso. Eu só queria ser seu best friend. Cê passou no test drive, meio médio Mike Master, de Ruby Mike Tyson. Digo mais Big Mac, mata mais que baseado. Cê não vê os lados não, só o Google Maps. O meu verso não é chiclete, nem clichê, nem clip clap. Clip tem pro CV, mais drink dance. Smoke French, sua intense é vintage. Nem sei igual flipper ou Nintendo. Não tenho balas ou rifles. Às vezes tô me empolgando, mas já tô bem. É bom não ligar e deixar fluir. Quando isso passar, vou dar rolê lá no paraíso. Às vezes tô me empolgando, mas já tô bem. É bom não ligar e deixar fluir. Quando isso passar, vou dar rolê. Descobri o peso que carrego em quilo. Às vezes rio, às vezes choro um rio. Crocodilo, Liu Kang. Na sequência um sopro quente. Igual ninguém, igual meu pai, nem ligo. Igual o bom que eu nem sigo. Perdi a pregação, o banho de pipoca, o bar mitzvah. Deus, você precisa perdoar minha preguiça. Eu tive um Ford Ka, um Volkswagen Polo em 30. Se tu vê meu carro hoje, vai pensar que é de corrida. Mas me sinto grato, me apeguei com a Bíblia. A fé que eu tenho junto com a fé que eu tinha. A fé que eu tenho pela minha torcida. Nada mais me excita, eu cadê latinha? Já fui quem recicla. Isso é poesia, sou eu quem recita. Yeah.